Vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo, é que o ventilador tá ligado, mas quando a gente for começar, eu desligo ele, porque tá um calor aqui. Eu não consigo aqui. Ouvir porque o meu tá abafando o som do teu. O meu ventilador tá tão alto que eu não consigo... Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo, e aqui comigo hoje ele, Eduardo Filhote. E aí pessoal, é aquele caso, né, se chorar desse dinheiro, hoje eu seria milionário, mas... Pois é, Edu. Edu, agora me diz uma coisa, o Zupão tá aí? Cara, o Zupão tá atrasado. Desapareceu. Não, o Zupão não vai vir. O Zupão não vai vir, não é? Tá atrasado. Não, é porque vai que a galera... Ele é uma tartaruga, velho. Ele pode chegar, tipo, quando o cast estiver no ar, ele chega pra gravar, entendeu? Não, ele não vai vir. Eu falei pra ti que ele tava doente, caralho. Você não entendeu a piada, velho. Não. Quando o cast sair, ele pode estar chegando pra gravar, você não entendeu? Caraca. Tô devagar. Tá, e a baianeta tá indo? Cara, também não tá não, velho. Ela tá... Diz ela que chegou uma geladeira nova na casa dela, né? Então, ela deve estar com a geladeira aberta lá, se refrescando. Ela tá arrumando a cama lá dentro da geladeira, né? Nesse naipe. Com esse calor, eu não duvido. É, com um calorão desse mesmo. Então eu acho que o Spider e o Wesley também não, né, Edu? Cara, diz o Zop que tá preso no trabalho, se é que ele trabalha. E o Spider tá por aí, né, cara? Deve tá salvando alguém de algum incêndio, resgatando alguém de algum assalto, vai saber. Ou no Cairo, né? É, ou, saber. Né, cara? Ou, sei lá, no Egito. Não é, não é verdade, Cairo no Egito. Mas então, né, graças a essa falta de... consideração do pessoal que deixou a gente sozinho aí, né? Já estamos aí sozinhos e abandonados. Nós trouxemos dois convidados especiais, não é, Edu? Então, cara, porque eu vou te corrigir aqui. A gente tá sozinho, mas não está abandonado. É, e sozinho assim, solteiro nunca. Não é, cara? Dizia o profeta. Junto conosco aqui, ela, Fabi. Olá, povo. E aí, prontos pra chorar? Já tô com meu lencinho aqui do lado. Mas é. Também aqui conosco, ele, Febrini. Olá, senhoras e senhores. Homem chora sim, chora pra caramba. Cara, isso me emocionou de uma maneira que eu, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre coisas que nos fizeram chorar. E eu, Edu, aí que é... chorão de carteirinha, né? Como vocês já sabem, ele tá sempre chorando por qualquer coisa, né? Pode não parecer, né? Por o fato de eu ser gaúcho, macho pra cacete, mas eu choro de vez em quando também, né? Igual o neném. E aí eu trouxe o Febrini, que é chorão também, assumido. E a Fábio, cara, que eu quero saber o que é que faz a Fábio chorar. Mas, antes, um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio aí, nós temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, pessoal, se você é daquele tipo que chora textão no Facebook, toda vez que você está deprimido, manda textão de depoimento lá no Facebook, então vai lá e... manda na nossa página, lá nos nossos posts, lá no facebook.com/machinecast. Ou então, participa junto com a gente lá no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você é do tipo que chora muito no Twitter, então você pode dar uma tweetada pra gente lá no @machine_cast. Agora, se você é do tipo que gosta de chorar em companhia, vem chorar com a gente lá no nosso grupo do Telegram, que o link tá aí embaixo na descrição. E se você gosta de chorar uma coisa mais psicológica e querer ter ali o seu choro compartilhado, então manda o seu choro em nosso e-mail lá no contato@machinecast.com.br. Olha aí, olha aí. E Edu, Edu, eu te digo o seguinte, cara, né, pra os nossos ouvintes que quiserem compartilhar o nosso episódio aí, né, e pra disseminar a palavra do Machine Cast, a nostalgia aí com os amigos, né, que tal compartilhar um episódio com a viúva de velório lá, a viúva no velório, que já tá chorando, Edu. Meu Deus do céu. É o Edu. Ai, eu imagino o Spider. Tá no velório. A viúva chorando na beira do caixão, olha assim. Não sei o que, então chegou o Spider, senhora. Senhora, não chora não aqui, ó. Olha, em vez da senhora chorar, ouve o podcast aqui, ó. Ouve o Machine Cast. Vai fazer bem pra senhora, vai aliviar, vai confortar. Sobre choro. Vai aliviar o choro, vem cá, ó. Coloca o fone, fica tranquilinho ali no cantinho. Imagina a cena. Aí ela começa a chorar, feito uma criança, e todo mundo perguntando, não, eu sei que seu marido era uma boa pessoa, coitada. Aí ela, não, é esse podcast. Ai, ai, ai. A gente queria saber, por que que a gente tá rindo? Não é pra é o desespero, quando você não é. Desespero, já passou do nível. É por aí. Você chora tanto que começa a rir. Ai, meu Deus. Cara, me chegou a me dar dor de cabeça. De agora chora. Pois é, Edu, então, dados nossos recadinhos, já já a gente volta pra começar a falar sobre coisas que nos fizeram chorar, ok? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar, vai chorar, chora. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar sobre coisas que nos fizeram chorar. Mas antes, eu queria perguntar aqui pra vocês o seguinte. Hoje em dia, hoje, o que tem feito vocês chorar atualmente? Boleto, conta, aluguel, essas coisas. A pior que é verdade. Extrato. É por aí, por aí. Eu choro muito vendo isso aí também. Mas enfim... Fábio, diz aí, Fábio, o que, que tem te feito chorar atualmente? Bom, eu até indiquei pro Edu Filhote, é uma série chamada This Is Us. É a história, o piloto se passa assim, é porque eu não posso contar é muito, porque senão é um spoiler muito grande. Tu não pode contar por que que chora. É, então, não, eu vou contar, calma, é isso. Ela é okay. Uma série que ela trata da emoção familiar. Então, são três histórias que se passam na série e que, no final, elas se unem. E quando você descobre, é isso que faz você chorar. Entendeu? Porque ela é uma emoção familiar muito grande. É coisas que acontecem, por exemplo, o pai que fica doente, o irmão que não consegue consolar o outro, a irmã que não consegue emagrecer e tenta e falha, entendeu? Aí ela... tem problemas com isso, o pai e a mãe que não estão dando certo com os filhos. Então é uma série assim muito bacana, você quer chorar, mas você chora todo final de episódio, não tem jeito. É This Is Us, você chora. Ok, ok. Edu, assiste, hein? Eu falei tá, pra você tá na lista. Tá na lista. E tu já tá chorando agora, era só de anotar o nome. Febrine, Febrine, e aí, Febrine, o que, que te faz chorar atualmente, fora o que tu já falou aí? Fora o boleto, dívida e conta, o que faz chorar atualmente são séries também, né, cara? Tem uma série que ela é muito boa, ela nem é tão recente assim, é a How I Met Your Mother. E ela começa muito engraçada, só que chega na metade da série, começa uma desgraceira, maluco, de morrer parente e coisas assim, nego se separar, que daqui a pouco você começa a chorar e você fala, ué, não era pra eu estar rindo? O que tá acontecendo? Mas é uma série muito boa, cara. A minha chamada, vira e mexe, eu fico vendo aqui episódio e dá vontade de chorar desgraçado. E quando você vê, você tá chorando. Olha só. Edu? Cara, a coisa que me fez chorar mais recente agora foi um jogo. Ele é do ano passado, né? Mas eu joguei esse ano. Que é o Life is Strange. Que tem aí pra Play 3, olha, Xbox 360. Acho que pra PC também. E, cara, o jogo... Não posso falar muito sobre como que é o jogo, o que que tem no jogo e tal, porque o bacana do jogo é justamente você jogar e viver a experiência do jogo, né? Mas o jogo, ele é bem focado na história, né? Ele é mais focado na história do que na jogabilidade, então isso te prende bastante. E a história dele é muito profunda, é muito bem amarrada, com coisas que te fazem questionar muito coisas da sua própria vida, da sua própria vivência e tal. E, cara, você se pega em determinados momentos que você tem que... que você tá em determinadas cenas do jogo e tal, você se pega questionando certas coisas que você começa a chorar igual criança, falando, nossa, velho, você lembra de muita coisa e tal, e você se pega chorando igual criança ali com determinadas coisas e tal. Olha só. O jogo é muito bom, realmente, o jogo te pegou mesmo, porque eu joguei esse jogo aí e não senti vontade de chorar em nenhum momento. Cara, nossa, eu... O jogo... É porque você não entendeu o jogo. É, tá, cara. Quando você não entende, eu entendi. É que eu suponho que muitas mídias, elas pegam mais uma pessoa... Que a pessoa se identifica mais com algumas coisas do que outras. Personagens, a história, sim, enfim. Sim, e esse jogo, com certeza, pegou o Edu aí, com certeza. Assim como tem outras mídias que me pegaram, assim, talvez não tenha pego o Edu. Sim. Vai saber, né? E eu pergunto então, Team Blue, o que tem feito você chorar ultimamente? Cara, ultimamente o que tem me feito chorar muito mesmo são questões da vida, do cotidiano. Ah. Trabalho, a vida pessoal, essas coisas assim, tá foda, tá foda. Caralho. Nada da mídia, nada de mídia, assim, sabe? É a vida mesmo, tá complicado. Tá foda a vida. A crise atingindo todo mundo e afeta, aí começa a levar pro lado pessoal, então, né? É complicado. Sei como é que é. A gente viu no Facebook como você tá triste aí, viajando de iate pra cima e pra baixo e tal. Não é, cara. queria ter uma vida ruim assim, né? Mas tudo bem. É a mesma coisa, pra ver como é que é. A gente vê as fotos do Spider no Cairo, as fotos dele na França, as fotos não sei o quê. Só que o cara tá trabalhando, ele não tá passeando. E aí a gente fica folgando ele que ele tá... passeando. Né, cara? Não consegue nem aproveitar. Fazer o quê? O que foi? Está chorando? Ah, eu tô segurando a parede. Bom, então vamos começar aqui a nossa rodada de coisas que nos fizeram chorar. Começando aí, Edu, o que tu acha da gente começar pelos desenhos e animes, Edu? Cara, excelentíssima ideia. Então, cara, um anime que me fazia chorar muito, que me fez chorar muito, por vários motivos, em muitos momentos, foi Yu Yu Hakusho. Olha! Cara, por mais que o desenho, né, fosse de ação e tivesse lutas fantásticas e diálogos fodásticos e tal, ele tinha seus momentos dramáticos ali, tinha seus eventos dramáticos que te faziam pensar muito, saca? E a questão de amizade dentro da história do desenho, ela era muito forte. Então, o desenho passou numa época justamente em que eu tava naquela questão da adolescência, de, né, de amigos para sempre, de viver as aventuras da adolescência e coisa e tal, né, de descobrir o mundo, aquelas coisas todas de antigamente que hoje, sei lá, parece que se perdeu um pouco por conta dessa tecnologia. Então a gente tinha aquela coisa, vários questionamentos que o desenho passava, várias situações assim, refletia muito das coisas que a gente, que eu vivia naquela época, saca? E alguns dramas dos personagens era coisa que eu olhava assim e me pegava chorando, porque, cara, eu passava a mesma coisa, eu entendia e ficava, sabe, batia aquele sentimento assim, e eu acabava chorando e tal. Mas era muito manteiga também, né? Qualquer coisa fazia chorar. E Edu, isso já acontece no primeiro episódio, não é, Edu? Sim, cara, já logo no primeiro episódio ali e tal, que você já, né, você já vai... É, porque pra quem não ouviu ou não assistiu o Yu Yu Hakusho, ou pra quem não ouviu o nosso episódio 38 de Yu Yu Hakusho... Nota do editor, o episódio é o Machine Cast número 37. O Yusuke, que é o principal personagem do desenho, ele não é spoiler nenhum, porque a primeira cena que acontece do desenho é ele morrendo. De cara. O personagem principal começa morrendo já de começo. E o que que acontece? Com isso, o espírito dele fica ali vagando pelas redondezas. E aí, durante esse processo que ele tá ali na morte, ali no caso, no plano espiritual, ele vê o quanto as pessoas gostavam dele. Durante o velório, que ele tá lá acompanhando o velório dele. E essa parte é extremamente triste, cara. É emocionante, realmente, que a gente vê os amigos ali chorando, de um cara que era rival dele chorando porque ele morreu, que é o Koabara, né, Edu? Exatamente. E, você... e nessa parte é realmente muito emocionante. É, porque você se pega naquela situação, assim, né, que você quer ser popular, que você quer ter amigos e coisa e tal, aquelas questões de adolescência e tudo. E de repente você não é o cara mais popular da turminha. Tem hora que você chega em determinado grupo, você sente o pessoal, tipo, como você não é rico, você chega perto de alguém que é mais rico, a pessoa te olha, tipo, ah, sai daqui, e coisa e tal. Uhum. Então, você vê no desenho o cara, na hora que ele morre, as pessoas que não conversavam com ele, que brigavam com ele, que xingavam ele, que falavam mal dele na frente dele e tal. Quando ele morreu, todo mundo, tipo, chorando a morte dele, lamentando e falando coisas boas dele e que gostavam dele, que ele mesmo sequer sabia que essas pessoas pensavam isso dele e tal. É um ponto que, saca, cara, nossa, o desenho me ganhou, foi nessa cena, velho, que eu chorei. Minha mãe chegou no quarto olhando assim, eu vendo o desenho. Ela falou, o que que você tá vendo esse desenho, você tá chorando, por quê? Eu falei, não, meu desenho aqui e tal. Mas o que que você tá chorando? Não é nada não, não é nada não. E eu chorando. Ah, Edu, mas nessa época tu chorava com um comercial do chocolate batom. Mas o do batom eu chorava porque eu chorava por qualquer coisa. Não, mas o do batom eu chorava porque o comercial falava, compre batom, seu filho merece batom. Minha mãe falava, não. Então eu me senti ofendido. Não merece. Eu não mereço. Eu chorava porque eu não merecia o batom. Olha aí. Febrini, tem algum anime ou desenho, Febrini, que te fez chorar? Nossa, tem uma cacetada. Olha, então fala um pelo menos aí. Cara, um deles, eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Que é o Dragon Ball. Olha, nossa. Chorei muito na morte do Vegeta, cara. Porque a morte... Puta! Do Então não é Dragon Ball, é Dragon Ball Z, você fala direito. Sim. Não, pra mim é Dragon Ball e é desenho. Então... Não é que negócio de anime pra cá, não, é desenho já. Ai, ai, ai. Não, e se tu estivesse falando do mangá, né, claro, tô brincando, mas se estivesse falando do mangá, tu estaria correto, porque o mangá é tudo Dragon Ball. Na TV é eles... Revistinha. É. Tá bem que o Jorge não tá aqui, senão o Jorge ia sair da chamada. Mas segue lá, Felipe, segue lá. Então, cara, eu chorei muito com a morte do Vegeta, muito mesmo, porque eu era criança, e porque foi uma quebra muito louca do personagem, né? Pra quem assistiu deve lembrar, o Vegeta sempre foi um cara porra louca, né? Sim, mas qual morte delas, ô Febrino? Porque ele morreu mais de uma vez. Eu vou chegar lá. Ah, desculpa. Desculpa aí, peraí que eu... Ô, Edu, cuida aí que eu vou sair. A Fabi acabou de falar aí também. Ele, não, mas ela, calma. Agora... Na morte dele do Dragon Ball Z, quando ele se sacrifica lá, que ele dá um soco na barriga do Trunks, ele se mata lá e se explode pra tentar matar o Majin Buu. Ah, sim. Ah, que eu achei que poderia ser aquela que ele chora lá quando ele reconhece que o Kakaroto é o único que poderia derrotar o Freeza, enfim. Sim, sim. Não, mas essa daí é maneira, mas eu acho que a do Majin Buu, ela quebrou muito mais o personagem. Sim, o sim. O Vegeta, sim. Ele sempre foi um cara escrotão, né, mano? Tipo, ele nunca tá nem aí pra nada, né? Lá nunca tá os caras... nem aí pra ninguém, pra nada, exatamente. Exato. Quando os caras estão testando lá aquela máquina de soco, né? Que nego tá dando só um soquinho assim, tum, com a pontinha do dedo, né? Porque o bagulho vai medir lá 1 milhão, ele chega, dá um murro, pô, o bagulho destrói tudo. Né? Então ele nunca tava nem aí pra regra, pra nada, né? E nessa morte dele tem uma quebra muito louca, que é ele realmente falando, meu, vou morrer pelas pessoas que eu amo, né? Ele Exatamente. Dá um murro no próprio filho, aí fala, ó, leva ele embora daqui e tal, e ele se mata, e a cena é muito bonita, né? Tem um brilho assim e tal, parece até que ele tá chorando, mas é um brilho assim perto do rosto. E aí, como foi uma quebra muito grande de personagem, eu, molequinho, comecei a falar, puta, cara, olha só, o cara que a gente pensava que era o filho da puta o tempo todo, tava nem pra ninguém. Anti-herói do caralho, né? Exatamente, vai se sacrificar. Puta, cara, depois que ele morre, que tem toda aquela cena, Dragon Ball, né, explosão, não sei o que e tal, fica um silêncio de tipo 10 segundos, assim, só mostrando aquela cratera. É. Nesse silêncio que eu chorei, né? Porque mas... nesse silêncio eu percebi assim, cara, já era, nunca, porque eu não sabia que teria mais Dragon Ball, o que ia acontecer, e eu pensei, nunca mais vai ter Vegeta. E a morte dele foi muito simbólica, foi muito foda, né? Foi. Mas ao mesmo tempo, nunca mais vai ter Vegeta. E aquilo foi triste pra caralho. Né, cara? Mas seria mais triste ainda se o narrador do desenho não desse spoiler no título, né? Que é Dragon Ball... O narrador sempre dá spoiler no título. Majin Buu mata Vegeta. No episódio de hoje, Vegeta se mata. Bem isso. Não, mesmo. Eu acho que o nome do episódio é O Sacrifício de Vegeta. Exatamente, eu acho que é bem esse mesmo. Caralho, isso quebra. Vocês dão uma brochada no episódio. Né, tá que pariu, cara. Ah, mas o bacana, né? Dessa, tá o bacana dessa cena também... É porque ela mostra como que o que era um defeito do personagem, né? Que era o orgulho dele, que até esse ponto do desenho era tido como um defeito. Colocava ele sempre contra o pessoal, impedia ele de ficar junto com a turma, de se tornar um terráqueo igual o Goku tinha virado e tal. Ele transforma esse orgulho de forma que ele fica... Saca? Usa isso pra uma forma benéfica. Ele por orgulho... Ele resolve proteger todo mundo, ele fala, não, eu não vou permitir que ele derrote, que ele mate todo mundo e tal, eu vou salvar todo mundo, e ele usa... Ele até para, né, Edu? É, cara. Ele até para pra pensar, assim, ele fala, tipo, meu, qual vai ser o sentido de continuar existindo se toda essa galera aqui morrer? Exatamente. Por que eu vou continuar aqui, sabe? Então eu acho melhor eu ir embora e garantir que o pessoal fique do que o contrário, né? Ali ele mostrou o verdadeiro orgulho de um príncipe Saiyajin, cara. Foi foda. Ali ele foi um príncipe Saiyajin, talvez pela primeira vez, né? E a questão é a seguinte, eles poderiam só ter feito ele ter sacrificado e coisa e tal, mas o diálogo que ele tem pré isso com o Trunks ali é muito foda, cara. Ele diz assim, Trunks, mesmo você sendo um bebê, eu nunca tive a gentileza de lhe dar um abraço. Não sei o que. Puta, aquilo ali. Nossa, abraça. Ali... E o soco que ele dá também é muito simbólico, né? É, ele diz, o Trunks diz assim pra ele, pai, por que você tá fazendo isso? Fico com pena. Não sei o que. Puta, cara. É aquele negócio que você fala, meu, eu tô fazendo uma parada aqui pra você, vai ser ruim, vai doer, né? Aquele soco que ele dá, mas vai ser pro seu bem. E muitas vezes os pais passam por situações assim, né? Às vezes o pai faz um negócio e machuca um pouco o filho, mas no pai dói muito mais, né, cara? Sim, dá uma enxadada, pai, né? Tipo um facão nas costas, que machuca um pouco, mas é pro bem. É pro bem. Exatamente. Aí, ó. Quem disse que a cultura pop não é profunda? É, olha aí. Vai. Fabi, fala aí pra gente, Fabi. Desenha um anime, tem algum que te fez chorar? Olha, que eu me lembre não, fez mais rir, né? Do que chorar. Porque... Não, mas isso é outro cast. É. Desenhos, coisas que te fizeram rir pra cacete. É, mas assim, um que me fez, assim, não chorar, mas ficar triste, quase chorando, que eu gostei bastante, que eu achei bem emoção, que eu tive muita emoção, foi Ghost in the Shell. Nossa! Olha, esse aí é o Edu que sabe falar, eu nunca ouvi assim. Então, é muito bom. É assim, é bem emocionante. Eu gostei muito. Mas tá pra ser um remake, você não tá? Não, uma vai coisa sair assim, live action. Vai ser um live action. Ah, vai ser um filme aí. Mesmo, né? Com a Scarlett Johansson. Olha, é mesmo, poxa. Mulher tem tudo, né? Nossa, isso me faz chorar. Porque não pode pegar, né? Aliás, tá solteira, tá? Acabou de se divorciar. Vai lá, Tim Blue. Eita! Né, Tim Blue? Tenta a sorte. Vai lá, Tim Blue. O cara é casado e a outra fala, vai lá, Tim Blue. Eu sou casado? Como assim? Vai lá, Tim Blue? Tá louco? Bom, então agora eu vou falar aí do meu anime, né? Anime também, não tem desenho que me fez chorar. Se teve, eu não lembro mais. Mas enfim. Que é Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí. Olha a surpresa. Nada mais nada menos que o desenho, o anime. O anime, aliás, desculpa. Ah, olha Jorge. Aí, falou. Desculpa, sério, Jorge. Primeira vez, hein? Que me fez chorar em uma cena. Uma cena que me fez chorar assim. Poxa, tem várias, mas uma delas, assim, que eu. Só de lembrar. E o incrível que a cena, pra mim, em espanhol, ela dá um tom mais emocionante do que no português ou japonês. O japonês não dá tom nenhum, porque eu não entendo porra nenhuma, mas enfim. No espanhol, a dublagem ficou sensacional, cara, e o tom fica muito mais emocionante, que é a cena que o Camus de Aquário prende o Yoga no gelo. Uhum. Que ele fala que tentou fazer ele entender e coisa e tal, enfim, que ele não conseguiu, pediu desculpa pro discípulo dele, que era mestre do yoga, e aí congela o yoga, e aos prantos aí ele fala que vai ficar ali o corpo dele pra sempre, coisa e tal. Na época, cara, porra, era jovem, e aquilo foi muito emocionante, por causa do que ele gostava do aluno, e tentou convencer o aluno a esquecer algo que era prejudicial a ele. Porra, aquilo foi tocante demais, Edu. Tu lembra dessa cena, Edu? Lembro, cara. E eu falo, eu só não chorei nessa cena por causa né, daquilo que eu contei lá no episódio beta. O episódio passava de manhã e de tarde. Eu estudava de manhã, minha irmã de tarde. E minha mãe e minha irmã, elas viam o desenho também. Então, quando eu cheguei da escola, já estavam as duas eufóricas lá, não sei o que e tudo. Eduardo, episódio hoje de Cavaleiros, não sei o que e tal. Eu falei, o que foi? Ah, o Yoga morreu. Eu falei, como assim? Ai, não, o Yoga morreu. Ele foi lutar contra o mestre dele matou ele, prendeu ele no gelo, não sei o que, contou o episódio inteirinho. Oh, cara, eu chorei, porque eu queria ver o episódio sem saber. Quando eu vi, eu fiquei triste, mas não porque, tipo, tava rolando a cena, mas porque eu já sabia que ia rolar a cena toda. O spoiler já desde cedo, já maltratando o Edu aí, ó. Né, cara? Coisas que nos fazem chorar, spoiler. Ah, e Febrini, assistiu Cavaleiros também, Febrini? Assisti, cara, o Cavaleiros, ele sempre teve muito drama, né? A galera Sim. brinca aí de que, era enrolado, as lutas de uma hora. Realmente tinha um pouco disso, mas tinha muito drama ali em cima, cara. Tinha. Aquela parada da relação deles, né? Que entra um pouco daquilo que eu falei do Vegeta. Que muitas vezes eles falavam, gente, continua que eu vou ficar aqui, né? Segue o caminho, vai pra outras casas, vai pra outra aventura, que eu vou ficar aqui e segurar o inimigo aqui, lutar contra essa ameaça. Isso é muito foda, isso é muito altruísta, né? É aquele negócio do sacrifício também, né? Pô, eu vou ficar aqui, vou me sacrificar pra vocês continuarem pelo bem maior, né? Sim, toda essa questão dos animes que tem aquele personagem que sacrifica, são coisas emocionantes, assim. As lutas do Shiryu são emocionantes por causa desse tipo de coisa do sacrifício. E eu lembro que outra cena que eu chorei também foi aquela do Seiya dando o golpe nas costas do Shiryu lá pra salvar ele. Porra, aquilo foi emocionante demais, cara. Tá louco. Sim. Eu não quero que ele, o médico levando ele, daí ele pede pro doutor parar e diz, doutor, eu não quero que ele morra. Eu nunca quis que ele morresse, não sei o que, eu quero salvar ele. Sim. Porra, o Ikki todas também, essas né, coisas cara? O Ikki tem uma preocupação também com o Shun, que é meio doida, né, ele é meio cavalo, assim, parece até um pouco... Às vezes dá um coice na cara dele, né? É, então, parece que ele não liga pro irmão, né? Você fala, caralho, mas tem alguns momentos que ele realmente bota o pau na mesa e fala, não, se eu tiver que morrer por você, eu vou morrer. E você fica tipo, caraca! Uhum. Né, velho? Nossa, Cavaleiros é muito essa questão do sacrifício pelo amigo, pela amizade. Isso toca demais, né? Mas, enfim. Cara, eu queria recomendar um anime aqui que é muito triste, me fez chorar pra caramba, que é o Gen Pés Descalços. Se você for procurar no YouTube, procura por Gen, G-N, Gen Pés Descalços. É um desenho japonês aí, famoso anime, né, como o Timbu gosta de chamar. Sim, sim, que é o correto. A história da bomba atômica, né, cara? Caiu lá e arrebentou tudo e conta a história do menino, né? Como que é a vida dele, o que acontece. E, cara, é extremamente profundo, é extremamente triste. Tem todos aqueles elementos japoneses bizarros que são engraçados, né? O carinha que cai pra trás, aquelas coisas. Mas ele tem uma profundidade muito foda, cara. E ele me fez chorar, assim, de tipo, falar, mano, isso é um desenho mesmo, realmente? Porque é incrível, ele trata tudo. Desde antes da guerra, né, conforme vai tendo os diálogos, né? Que começa já o anime cair na bomba, destruindo tudo. Tem uma menina que morre de um jeito muito triste, assim, logo no começo. Mas aí você vê como que é a relação dos japoneses com a guerra, né? Tem uma cena lá que eu lembro que me marcou muito, que eles não podiam comer em casa de forma abundante, né? Então ia ter fartura na mesa, porque os soldados que estavam na guerra eram mais preciosos para o país do que eles. Então eles tinham que racionar a comida para mandar para os soldados, né? E ele, como é uma criança, não entendia isso, né? E ele chegava no pai e falava, pai, eu tô morrendo de fome, por que você não pode me dar comida? E o pai, né? Como é que eu explico isso pro meu filho pequenininho, né, cara? Então, é muito, muito profundo e é triste pra caramba. Game Pés Descalços, eu recomendo demais, cara. Caraca. Bom, vou deixar no post aí, pra quem quiser assistir aí. Vamos ver o que acontece. O pessoal vai concordar com o Febrino e quer de chorar mesmo. Eu não conheço. Triste, conhece, cara. Edu? Cara, esse aí eu conheço o mangá. Eu já li alguns pedaços do mangá, eu não sabia que tinha um anime. A revistinha? É, o mangá tem. A revistinha. É. No YouTube tem completo. Se você digitar no YouTube Game Pés Descalços, vai aparecer um monte com legenda. É muito, muito legal, cara. Sim, e parece que ele é meio autobiográfico, né, cara? O próprio autor é sobrevivente do holocausto nuclear. Sim, ele é autobiográfico. Uhum. Olha, isso torna tudo mais interessante, né, cara? Quando é baseado assim, em algo de alguém, sim, que conviveu realmente ali, Mas é pesado, é, cara. É pesado. É bem triste mesmo, entende? Tem alguns momentos que você esquece que é um desenho, parece que é um documentário, você fica até meio mal, assim. Caraca, olha só. Então tá, fica aí a dica do Febrini. O que foi? Está chorando? Não, eu tô segurando a parede. Certo, então vamos passar para o outro tópico aqui, que é dos games, né? E eu fiz um sorteio honesto aqui, ele deu um pouco errado, e o Edu saiu primeiro. Vai lá, Edu! Então, cara, eu vou falar de dois aqui rapidinho, porque um me fez chorar de muita raiva, e o outro me fez chorar de cenas muito marcantes mesmo. O que me fez chorar de muito... Porque tem isso, né, Edu? Ainda bem que tu falou isso, Edu, porque eu não tinha pensado nisso quando a gente propôs gravar esse tema. Que tem a questão do choro de frustração, raiva esse tipo de sentimento talvez um pouco negativo. E o de tristeza, de comoção, de felicidade. Sim. Que são opostos, mas tem um choro, né, cara? Realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso. Aí o Edu aí agora dando... Não é? Dando os dois lados da moeda aí, ó. Olha só. Morre de inveja, Febrinho. Então, cara, o jogo que me fez chorar de raiva foi o Killer Instinct do Super Nintendo. Caraca! Cara, por que isso, cara? Por causa daquele chefão, o Idol. Velho. Idol. Eu tinha aquele negócio, eu jogava bem com o Cinder. Era o único personagem que eu jogava na apelação. Que era, né? Não é que tu jogava bem, cara. É que apelava, esse personagem, né? ele era feito bugado. Pra qualquer um. É. Ele era um personagem quebrado. Então era o único que eu sabia jogar na apelação. E jogava um cadinho com o Sabre Wolf. Então, cara, teve um dia eu resolvi pegar, falei, vou jogar pra zerar, eu quero ver o final do Sabre Wolf e tal. E tô jogando, dando perfect, fazendo o fatality lá do jogo e tal. E chegou no Idol, tomando só surras épicas, cara. E tipo assim, eu fiquei uma hora de relógio só jogando contra o cara e não conseguia ganhar. Por fim, eu fiquei tão nervoso que eu peguei o controle, ranquei do videogame, peguei ele igual um chicote, assim, taquei na parede, comecei a socar a cama, e chorando e berrando de raiva do negócio, dei um chute no videogame, peguei a fita, okay, demorei mais de 6 meses pra colocar ela no videogame de novo e pegar pra jogar alguma coisa. Mesmo que fosse versus, assim, algum amigo e coisa e tal. Colocava lá, deixava meus amigos jogando e tal, não falava, pode jogar, eu vou só olhar, não vou jogar não. Não jogava, velho. É, isso aí dá prejuízo. Nossa, até prejuízo, velho. Peguei, cara, peguei birra. E um jogo que me fez chorar de cenas muito marcantes mesmo e tal foi Final Fantasy 3 do Super Nintendo, né? O Final Fantasy 6 originalmente no Japão. No Super Nintendo ele é o Final Fantasy 3. Porra, de novo esse jogo, cara? A cara, cada 3 casts de game o Edu fala 4 desse jogo? Caralho! Mas, sério, Edu. É tá variando o jogo bem, que velho. Me marcou, ah, né, tá velho? Bom. Porra. Mas esse me fez chorar, foi o que mais me fez chorar, cara, porque ele tem muitas cenas marcantes. Eu falar exatamente quais são as cenas seriam alguns spoilers aqui que poderiam estragar um pouco quem ainda não jogou. Apesar de ser um jogo bem porra, antigo. Um jogo de 1510, né? Né, cara? Pra mas quem não tem, jogou, pra quem não jogou o jogo, aí, tampa os ouvidos aí. Então, ó, o spoiler começa agora aí, ó. Tem a cena do personagem, o Cian, né, que é um cavaleiro de um castelo e tal. Em um determinado momento do jogo, o Kefka, o vilão principal, faz um cerco em todo o castelo. E os cavaleiros ficam no castelo porque eles têm comida abundante, água abundante e tal. E eles conseguem sobreviver no cerco ali no deserto mais tempo que os soldados. Então, para poder acabar com a resistência do castelo toda de uma vez, o que, que o Kefka faz? Ele vai e envenena o rio do castelo e mata todo mundo que estava dentro do castelo. Morre o rei, morre os soldados, morre mulher, morre criança, morre velho, morre todo mundo que estava no castelo. Só sobraram alguns poucos soldados que estavam fora do castelo em missão de patrulha e coisa e tal, e o próprio Cian, que estava em uma missão diplomática. Quando ele volta pro castelo, ele chega lá e encontra todo mundo morto, saca? E ele fica louco da vida. O filho dele morto, a esposa dele morta, o rei dele morto, todos os amigos dele mortos, os subordinados dele, todos mortos. E ele fica louco, né? E com o passar do tempo aí no jogo, o desenvolver da história e tal, tem um momento em que você consegue entrar, você encontra um ser lá que te transporta pra dentro dos sonhos do Cian. E aí dentro dos sonhos dele tem um momento em que ele encontra com a esposa e com o filho dele. E ele se despede dos dois e eles falam com ele, não, você tem que seguir a sua vida. Agora você tem que fazer outras coisas, o mundo ainda vive, as pessoas sobreviveram, então você também tem que sobreviver, você tem que viver, você tem que ser feliz e coisa e tal. E, cara, é muito forte isso, saca? Tem a cena da questão, ópera... Essa questão do desapego, ela também é muito emocionante, sempre, né, cara? Sim, cara, saca? Saca, é uma coisa que você não espera... Tipo, você tá jogando um jogo ali de fantasia e tal, com personagens coloridos, poderes fantásticos e tal. Você não espera presenciar uma cena desse tipo, assim, do nada, saca? No meio da história e tudo, pá, e o jogo é cheio dessas cenas. Tem uma cena da personagem Terra, que é a personagem principal do jogo, que o Kefka, em determinado momento do jogo, ele faz o que nenhum vilão faz, ele ganha o jogo, ele vai, explode o mundo, vira um deus, vira o soberano e pra, daí pra frente você joga no mundo do Kefka, saca? Ele cumpre o objetivo dele, o objetivo do seu grupo é você acabar com o que o Kefka construiu, saca? Ele não tá tentando, ele já fez. Então os personagens se espalham, tá cada um numa parte do mundo, a Terra, que é uma personagem que em determinado momento do jogo ela descobre que ela é uma híbrido humana e Esper, que é uma raça antiga lá, que convivia com os humanos e tal, uns seres, tipo uns mitológicos e tal, que são as invocações do jogo. Então ela já tem todo aquele drama, né, de existencial, de se ela é humana, se ela é Esper, a que mundo ela pertence, né, que direito ela tem de viver no mundo, que os humanos não gostam dos espertos e os espertos não gostam dos humanos, então em que mundo ela vai pertencer e tal. Então tem um momento após a destruição do mundo em que ela vai morar numa ilha, numa cidadezinha, onde todos os adultos estão mortos. Ela é a única adulta que chegou na cidade, tava lá aquele bando de criança lá, órfã, e ela resolveu ficar cuidando das crianças. E ela abandona, ela fala, não vou mais lutar, não vou mais brigar pelo mundo, eu vou ficar aqui cuidando das crianças e tal. E você descobre que ela não quer, não pode mais lutar porque ela perdeu os motivos dela pra lutar. Ela não tem motivos pra lutar e tudo. Porque ela tá cuidando das crianças. Até apareceu um monstro que, tipo assim, tenta matar as crianças e coisa e tal. e ela não consegue lutar, como ela não tem um objetivo, né? Ela passa a querer proteger, então ela não tem poder de ataque, não tem nada. O nosso grupo impede o monstro de atacar e tudo, então começa todo aquele questionamento do papel dela no mundo, de como ela pode proteger alguém se ela não consegue nem se proteger e tal. Então é outra cena também que te choca. É muito foda. Que é a personagem principal do jogo, digamos assim, é que a história do jogo todo gira em torno dela. Então tem esse drama todo existencial, assim. Cara, o jogo é... Todos os personagens do jogo têm um momento, assim, dramático. Em que tem todo aquele drama todos do personagem. Todos os personagens fazem o Eduardo chorar. Desse jogo, sim. A existência do jogo faz o Eduardo chorar. É porque o Final Fantasy VI, cara, é um jogo muito poético. E o roteiro dele é incrível, né? Era de um Sim. tempo, assim, que a galera gastava muito mais energia no roteiro do que nos gráficos, né? Exatamente. O nego faz o gráfico pica, mas o roteiro às vezes é uma bosta, né? E o FF6, cara... Vide aí o 15, né, o Febrini, que diz que é um dos jogos mais lindos e maravilhosos que tem jogabilidade, mas a história é um cocô. Exato, o Final Fantasy VII mesmo, você se preocupa demais com os personagens, eles se tornam seus amigos, tá ligado? Sim, a galera faz nunca quer que maneiro. Ninguém morra, exatamente. É. Ninguém quer que morra. É tudo quadradão, uns pixels quadradões. Né, cara? No, Febrini elogiou tanto o jogo aí que agora eu tô até chorando com o elogio do Febrini aqui, cara. O que te faz chorar? Os elogios. Os elogios. Não, o que te faz chorar? Ouvir a voz do Febrini. Também. Que emoção. Vai lá. Fabi, tem algum jogo que te fez chorar, Fabi? Não, porque eu não jogo, então. Eu só. Olha, mas nem Dama, Uno, essas coisas, nada? Nada. Nem Fazenda Feliz, quando você chega e tá tudo queimado. Não, é Nem quando você tinha um Tamagotchi que você esquecia da comida, ele morria? Não, nunca tive Tamagotchi, nunca. Ah, que pena, que pena. Então tá, Febrini, fala aí, Febrini, tem algum jogo que te fez chorar, Febrini? Olha, eu ia citar Final Fantasy, mas o Edu já citou, então eu vou trocar aqui pra não ficar muito repetitivo, né? Mas não vai dar uma de Edu, né? Eu vou falar então, cara, de Shadow of the Colossus aí. Shadow of the Colossus, olha, que é um jogo que eu adoro. Sei que tem muita gente que não gosta, entendo que as pessoas não Isso. gostem. Mas, se orar, cara, por exemplo. É. Mas, cara, a morte do Agro no final lá, né? A morte, entre aspas, lá tá no final Spoiler. Do jogo também. Quando ele cai, né, naquele penhasco e tal, foi muito foda. E eu chorei do nada, maluco. Eu chorei do nada, porque eu tava jogando, eu era, sei lá, adolescente, não lembro quantos anos, eu tinha uns 18, por aí, 17. E quando ele morre, é muito louco, porque pra quem já jogou o jogo, e pra quem não jogou aí, quiser saber como é que é, Shadow of the Colossus é tipo um mapa do tamanho de GTA, que não tem muita coisa, tá ligado? É um mapa muito lindo, muito paradisíaco, mas não tem um monte de inimigo solto pelo mapa, sabe? Um monte de puzzle, um monte de coisa, não. É um jogo muito solitário, eu diria. E a sua companhia durante o jogo todo é o Agro, cara. É o seu único companheiro naquele mundo gigantesco. E aí você encontra os gigantes lá, os colossos, e você tem aquelas... Tá, e o Agro é o quê, Febrini? Oi? O Agro é o quê? É um cavalo. Ah, é uma égua, não é um cavalo. É o cavalinho dele lá, a égua dele. Eu não sabia que era Agro o nome, olha só. É, ele não fala Agro, Agro. Eu nunca joguei esse jogo. É, muito foda. Mas o maneiro é isso, porque é um jogo super gigante, que tem um ambiente maravilhoso, incrível. Mas, cara, ele é muito solitário. E a sua única companhia é o cavalo. Então, quando olha. O cavalo parte, cara, você fala, caralho. Eu tô completamente sozinho de tudo. Porque esse maluco que eu tô jogando não tem família. A única coisa que ele tinha era a namoradinha dele lá, que no começo do jogo ela já morre. Agora a única companhia que ele tinha era o cavalo. E agora ele não tem absolutamente nada. E você para pra refletir, mano. E você fala, cara, o que é agora? Eu tô num mundo gigantesco, cheio de nada. Sabe, faz a gente refletir um pouco sobre a vida, né? Às vezes, nego, o que importa é ficar por aí, mas, pô, o que, que adianta você ficar por aí sem nada, sem ninguém? Pois só é. Sobreviver, só existir, né? Não viver, né? E, cara, eu chorei pra caralho nessa cena. A hora que o cavalo caiu, maluco, eu falei, puta que pariu, comecei a chorar. Tá bem no finalzinho do jogo, eu não sabia, né, que era a minha primeira vez que eu tava jogando e tal. Mas eu já fiquei nessa vibe, pensando, mano, tô sozinho, de tudo. Esse, tipo, meu amigo... que ficou semanas comigo, né? Jogando pra zerar o game, agora não tá mais aqui. E puta, cara, foi uma choradeira do caralho. Caraca, é complicado gravar um cast com o Edu e o Febrini junto, porque eu penso assim, não, vou falar um bagulho lá que tem que chorar. Aí a pessoa fala, ah, porque eu chorei porque foi triste. Não, aí vai os dois e começa a filosofar a porra do choro. Não, porque eu porque, né, isso é muito marcante, porque tu tem que pensar, né, pô, tu sozinho aqui num mundo que não tem... Caraca, vou tomar banho, vocês estão me fazendo chorar aqui, que tristeza. Tá louco, cara, os ouvintes estão chorando aí também agora com essa filosofia de vocês. Mas o Febrini... A galera que jogou deve ter sentido a mesma coisa, cara, esse vazio. Sim, cara, sim. O Febrini, é o seguinte, eu não joguei esse jogo na época do Play 2, mas eu vi muitos podcasts de games falando sobre o jogo, e uma das coisas que o pessoal... Teve uma pessoa que falou, enfim, que uma coisa que era triste no jogo era o fato de tu ter que matar os colossos. Porque o jogo não te dá 100% de... Como é que eu vou te dizer assim? Ele não te diz 100% o motivo pelo qual tu tem que matar os colossos, assim. E a certeza de que aquilo vai te trazer o que tu quer. Que prova... Eu não sei se é bem isso. Tu me corrige se eu estiver errado. Não, que tem é, um pouco se tu matar os porque... Se tu matar os colossos, ressuscita a moça lá no começo, não é? Sim, sim. É, o que o jogo pede no começo é isso, né? Que se você matar elas lá, os colossos, ela vai voltar, mas o próprio Colosso, cara, ele tem um olhar muito bonito, eu diria, né? Ele tem um Sim. olhinho assim que brilha, parece um olhinho de cachorro, sabe? Então você olha aquele bicho e você fala, cara, ele é meu inimigo, mas ao mesmo tempo, tipo, é como se ele fosse um animal, assim, sabe? Ele é um animal que tá aqui no Sim. cantinho dele, eu chego pra matar. Também tem uma relação dessa, mas de qualquer maneira, ele é o seu adversário. Tá, mas por que ele é inimigo, entendeu? O jogo não mostra porque ele é teu inimigo, ele só diz que tu tem que matar. Sim, mas aí é o que tem a quebra, que eu acho que tem um pouquinho da diferença do agro, é que ele é seu inimigo porque ele revida. Ele ataca, tá ligado? Sim. Então quando ele te dá uma paulada, você fala, ah, não, agora esse maluco, né, ele tá tirando. O cavalo, mas se tu passar do lado dele, ele te ataca? Ele te ataca. Se você der mole, ele te mata, né? Ele é hostil, Porra. então tá bom. É, mas o agro, ele não faz nada. O agro, ele simplesmente te ajuda o jogo inteiro. O Sim. Colosso, se você ficar lá, ele dá uns pisão, sabe? Ele bate com o rabo. Tem um voador que vem pra te pegar mesmo, sabe? Ele é um inimigo, né? Mas o agro, okay. cara, ele só te ajuda o jogo todo. E quando ele morre, maluco, você fala, cara, não tem o que eu fazer pra trazer ele de volta. Então, acabou, né? O fim dele é isso aí. Poxa vida. Puta merda. O cara ficou até down, né, cara? Pô, é triste. Mas, enfim... O que foi? Está chorando? Ah, eu tô segurando a parede. Bom, pessoal, então eu não tenho jogos aí que me fizeram chorar. Se até o final do cast eu lembrar e eu menciono rapidamente aí, mas infelizmente não tem, né? Vamos passar para o próximo tópico aqui. E o próximo tópico são filmes ou séries aí antigas que nos fizeram chorar. Então vamos começar aí pela Fábio. Fábio, um filme ou uma série antiga que te fez chorar, Fábio? Ó, a série não é questão de seja antiga, ela tem 13 temporadas, pode? Ela pode, começou já há 13 anos atrás. Aham, vai lá. Então eu vou falar sobre essa série e rapidamente eu vou falar sobre, não um filme, tipo de filme que me faz chorar. É, essa série que me faz muito chorar é Grey's Anatomy, não tem jeito. Grey's Anatomy me faz chorar porque também aquele negócio, eu tenho um problema com séries sobre relacionamentos. Diz Léo Oliveira que a única coisa que tem nessa série é sexo. Eu falei assim, essa temporada tá tão sem sexo que o pessoal assim tá numa abstinência louca, então. Tá, mas peraí. O que te faz chorar são séries de sexo, é isso? Não. De acordo com o Léo. Foi o que o Léo falou, que o Léo disse. Eles iam gravar o Grey's Anatomy no motel, mas eles falaram, não, põe um hospital que é mais legal. Pois é bem isso mesmo na cabeça do Léo. Mas a série é sobre relacionamento, porque assim, a showrunner, né, a Shonda, ela tem, assim, a alegre ideia de toda vez que uma pessoa quer sair da série, ela mata. Eita. Quer sair, matou o personagem. Mas vai sair de vez, não volta. Mas tu disse assim, o ator quer sair da série? É, teve um que foi expulso pelo negócio porque ele foi homofóbico, aí mataram ele. Olha! A única que saiu, aliás, eu não... Mas esse aí tem que matar de verdade, né? Pois é, esse precisa. Tolerância zero. É. Aí por causa da confusão também mataram o ator que era gay, mas na série ele não era gay, entendeu? E ele... Caraca! É, teve essa confusão. Aí mataram ele e mataram o cara. Resolveram tirar os dois, entendeu? Aí ele também morreu. Foi uma morte, assim, terrível. Como passou já várias temporadas, acho que 10 temporadas pra lá, pra trás, ele morreu queimado. Ficou, então assim, a série, ela é muito triste. Você chora. Não é aquele negócio só com o pessoal lá no armário e indo lá. Não. A série, ela tem essas reviravoltas. Tem um final de temporada que acontece que nem assim, aquela... Que vai aqueles caras e atira pra tudo quanto é lado. Tem um louco que entra dentro do hospital, aí eles queriam trocar todos os atores, né? Pra dar um up, né, na série. Matou um monte, foi assim. Aí quando quis de novo, teve um desastre de avião. Entendeu? Então a série tem essas reviravoltas. Então se você quer chorar, é Grey's Anatomy. Bacana. Caraca. É estilo George Marsh. Mas olha. Caralho, comparou Grey's Anatomy com. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não, mas eu comparei as mortes que te fazem chorar. Foi isso que eu comparei. Eu vou te dizer, a sede de matar é a mesma. Só vou te dizer uma coisa. A sede de matar é a mesma. Mas Game of Thrones, a única morte que eu acho que me fez chorar foi a do Hordo. O resto. Que é isso? O Eddard Stark, quando morreu, eu chorei pra caralho. Lendo não, livro. Então, não chorei, nossa, não. Morri. Não chorei, não. É que você só vê a série, tem que ler o livro. Tu tá louco? Ah, mas não, mas no livro eu também não chorei, porque eu escutei o audiobook. Olha aí. Olha aí. Ah, no livro é triste demais, cara. Você é louco. A Arya olhando e... dá até um tricoteco. Dá até o quê? Dá até o quê? Parece o Edu falando essas coisas. Fábio, é isso aí? Então, eu só queria só fazer só a menção a filme. Eu tenho um problema também e não posso ver filme com animais. O cachorrinho sofre, eu choro. Não adianta. Caraca. Nossa, então aí. O Lassie te matou. Não, qualquer um. Eu não vi aquele filme que fizeram lá, do japonês lá. Que é o... Que é o... Pra sempre ao seu lado. Isso, eu não consegui ver. Não adianta. Eu não consigo ver. Desde que eu vi aquele filme lá do Chatran lá, que eu acho que é uma incrível jornada lá, que é o gato, o cachorro e um monte de bicho lá. Desde que eu vi esse filme, eu falei, nunca mais. Olha só, então eu vou aproveitar aí que a Fabi falou sobre isso, e eu vou dizer, filmes com animais, com cenas tristes, são os que eu choro feito Eduardo, assim, nível master. Eita. Cara, eu rolo, eu fico em posição fetal no banho, assim, no cantinho. Peraí, imagine essa cena agora, fechem os olhos. Imagina o Tibu peladinho no cantinho do banheiro, sentado em posição fetal, chorando. Por favor, ouvintes, mandem artes. E aí eu suponho que os ouvintes já estão dizendo assim, não, o Tibu agora vai falar ou do filme que a Fábio falou e que foi o Pra Sempre ao Seu Lado, que é extremamente triste, chorei feito uma criança nesse filme. Marley, eu chorei feito uma criança também. Lassie, eu nunca assisti. E eu vou falar de um filme antigo mesmo, acho que é da década de 70. Que é do Benji. Nossa! Alguém assistia Benji? Eu assisti, chorei pra caramba, chorei. Não posso ver filme de animal. O filme desse filme do Benji, é aqui. O Benji era um cachorrinho, né? Não, desculpa, eu não sei a raça do cachorrinho, né? Que é o Benji, mas ele é um cachorrinho peludinho. Parecido com esses cachorrinhos que ele é muito retratado como o cão de rua, que é vira-lata e coisa e tal, né? Enfim. Eu não sei o nome da raça. E o Benji, ele é um. Ele tinha um seriado que era da década de 74, em 74 era a série. Mas eu vou falar do filme. O filme, o Benji, ele tava com uma pessoa, era um magnata cheio de dinheiro e coisa e tal. Aconteceu um acidente de avião, ou foi de barco, desculpa, eu não lembro, é que é muito antigo, eu assisti quando era criança. E aí ele foi tipo um náufrago, ele caiu numa ilha deserta lá e ficou na ilha. Na ilha ele encontrou 4 tigrinhos. Quem assistiu lembra. E a mãe do tigre, eu acho que a ilha não era deserta, porque tinha caçador na ilha, olha só. Não era tão deserta assim. Não era tão deserta assim. Não era tão deserta. Né? A mãe dos tigrinhos tinha levado um tiro, né, pelo caçador, e os 4 tigrinhos estavam em volta dela ali, quando o Benji achou ela. E aí, o que acontece? Se o Benji saísse dali, os tigrinhos, obviamente, iam morrer. Né? Porque na selva a gente sabe, né, o Febrinho, como é que funciona, né? Uhum. E então, o Benji olhou eles e tudo e saiu, e os tigrinhos começaram a seguir ele. E adotaram ele como mãe, cara. Porra, que filme fantástico. O Benji alimentando eles, o que ele fazia? Tinha o caçador, que provavelmente foi o caçador que matou a mãe deles, né? O caçador caçava umas aves e assava, mas antes ele pendurava assim num varal, assim, pra depois ali limpar os bichos e tal. E o Benji lá roubava o franguinho, esses bichinhos aí, e dava pros filhotinhos comer. Então ele tinha essa tarefa diária, assim. E durante o período ele era perseguido por um lobo preto que era o inimigo do Benji, sabe? E ele tinha que esconder os tigrinhos. E assim, tu olhava pros tigrinhos, assim, aquele olhar triste, assim, e olhava pro Benji, cara, que choradeira, cara, aquilo era muito triste, muito emocionante. E aquela questão do sacrifício, sabe, Febrino? Ele podia se virar muito bem sozinho, mas ele sacrificava a vida dele, né, se arriscava pra salvar os tigrinhos. E aí, até então, ele encontrou uma outra tigresa que tinha um filhote. Um filhote. E qual é que era a missão dele, então, no filme? Era fazer essa tigresa adotar os tigrinhos que ele tinha achado. E aí ela atacava ele, ela dava tapa nele, ele gritava e saía, e ele tentava, ele vivia tentando. E quando o lobo quase pegava ele, nossa, era momento de desespero, assim. Mas um momento de choradeira master, aquela assim que te faz assim, querer parar, assim, para o mundo que eu quero morrer agora, foi quando um gavião pegou um dos tigrinhos. Puta que pariu. Puta merda, cara, ele chorando, assim, ele correndo atrás do gavião, assim, sabe, no campo aberto, correndo, assim, ele vai pegar, e saiu correndo, e latindo, e aí quando ele pegou, e o Ben chorando, sabe, aquele de cachorro chorando, nossa, cara, tô chorando agora aqui. Olha aí. Puta merda, cara, que, putz, nossa senhora. Fábio, se tu quer falar a raça, tu fala aí, que eu não faço a ideia como é que se pronuncia isso. Eu procurei e disse que ele é uma raça não definida, né? Porque ele é mistura de duas. Ele é mistura de poodle com carne terrier. É uma raça escocesa. Ah, olha só. Olha, Benji, cachorro chique. Ele é tomba. Ele é TL, né? Ele é TL, com balata. Ele é um tombalato escocês. Fez um filme. Ele é chique. Pois é. E pra quem não lembra do filme, né? Provavelmente lembra da série, que era uma série que ele fazia um cachorrinho com um rapazinho de rua e tinha um extraterrestre, tipo um disco voadorzinho que ficava com os dois. Era muito legal, muito engraçado. Mas na série era mais engraçado do que essa série, esse filme comovente aí. Cara, eu lembro. Né, de um filme do Benji, mas não é esse filme aí que você falou, não. Ele tem uns 4 filmes, Edu. Ele fez vários filmes. Ah, tá. Então tudo bem. Uhum. Eu fiquei triste quando ele morreu lá naquela cena do Homem-Aranha, né? O tio Benji. Que pariu. Tio Benji, olha só. Ok. Febrini, fala aí, Febrini, algum filme ou série que te fez chorar aí? Cara, eu quero citar aqui um filme onde um general perguntava para um cozinheiro, por que, que você quer tanto isso? E o cozinheiro respondia, porque eles falaram que eu não posso. Homens de honra, cara. Com o De Niro e o Cuba Gooding Jr. Que é filme foda, cara. Meu Deus do céu. Esse filme é maravilhoso. E tem a cena final que, cara, ali eu chorei pra caralho. Que é aquela cena dos 12 passos, né? Com aquele escafandro de 130 quilos. Caraca! O cara que já tinha perdido a perna, né, cara? Tinha passado por todo um processo doloroso, preconceito pra caralho e tal. E o De Niro vem o monstro da atuação também, né, cara? E de sim, pé, é um filme de época, né, do Febrin. Então tinha essa questão do preconceito racial também, né? Sim, total. E mesmo na Marinha, né? Ele tava na Marinha e sofria preconceito da mesma maneira e tal. E o De Niro vai mandando ele dar os passos daquela coisa, e o cara tudo se estralando, e ele começa, tipo, a xingar o cara pra motivar o cara, desafiar ele, né? Né? Isso reflete muito com a vida também, que, puta, tem alguns momentos da vida, maluco, que você começa, que nem o Tim Blue falou aí, né, que tá chorando com os problemas da vida, e você tá com um escafandro ali de 130 quilos andando com a perna quebrada, maluco, sem a perna, no caso dele no filme. O bagulho começa a pesar e você não consegue, e você tem que ir, cara, você tem que ir, e ele consegue dar os 12 passos, e cara, essa cena é foda. Se você não assistiu Homens de Honra, digita no Netflix aí, salva lá nos seus favoritos, assista, porque é um filme, cara, tipo, não tem palavras, né, é um clássico do cinema, assim. Fantástico, o Febrini, e tu sabe, aquilo que eu falei pro Edu no começo do cast sobre o jogo lá, desculpa, eu não sei se foi o jogo. Alguém foi o Eduardo que falou do jogo que eu falei que não chorei. Ah, sim, Life is Strange, né? Isso. Uhum. É, tem coisas que te pegam e porque tu se identifica. E esse filme, me identifiquei muito com ele pelo fato seguinte. Ah, isso é coisa de filme, isso não acontece na vida real. E eu digo que acontece, sim, cara. Sim. Bastante. E aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar na minha atual profissão. Que eu já tenho aí já quase 15 anos dessa profissão, que é... Eu sou programador de CNC, né? E quando eu comecei, eu entrei na fábrica, na metalúrgica, como auxiliar de fábrica. Eu trabalhava só 4 horas por dia. E eu precisava esperar abrir uma vaga para mim poder ser efetivado e trabalhar, então, as 8 horas diárias para virar um mensalista normal e ganhar um salário bem mais digno, né? Uhum. E aí eu trabalhava essas 4 horas, mas eu só operava a máquina, sabe? Era a classe a mais baixa possível, que eu só ficava ali na frente da máquina trocando as peças. E aí o encarregado da linha e o outro operador que trabalhava no turno integral, né? Porque eu pegava de madrugada, começava às 4 horas da manhã e ia até às 8 horas da manhã. E aí, certo dia, eles arrumando ali, mexendo nas máquinas e coisa e tal, e já tinha passado um tempinho. Inclusive, durante esse tempo, eu era pra ser efetivado, mas aí um cara que tinha um pai que trabalhava na empresa foi efetivado na minha frente, né? Isso parece que deixa a pessoa triste, mas algumas pessoas isso dá o efeito contrário. Faz a gente mostrar mais. Né? Ativa a gente, exatamente. O que que acontece? Aí... Eles ali, eu ficava, quando tinha que trocar de uma peça pra outra, eu ficava só olhando, porque eu não tinha o que fazer, eu não sabia fazer o que eles estavam fazendo. E a máquina, essas máquinas, na época eram 3 tipos de funções, era o operador, o preparador, que era o que trocava as ferramentas e suportes e coisa e tal, e o programador, que era o que fazia o programa na máquina pra máquina poder fazer a peça. E eu olhei pra eles assim, os dois, né, e eu olhei pra eles e disse assim... Um dia eu vou operar, preparar e programar essa máquina. Né? Mas isso pra mim, eu tava falando pra mim e falei em voz alta, que eu queria me estimular aquilo ali, né? E aí eles começaram a rir disso. Uhum. Hoje, passados-se já 14 anos aí, eu faço essas 3 funções, faço projetos de engenharia no computador, 3D, muito mais, estou muito além do que eu queria alcançar. Olha aí, apresente-se nesta linha, cozinheiro. É, exatamente. Que é o que ele fala pro Cuba Gooding Jr. no final, né, cara? Quando ele termina de dar os 12 passos, ele fala, apresente-se nessa linha, né? Que aquela linha é totalmente simbólica, né, cara? É a linha da vitória, né? Exatamente. Não é todo mundo que chega ali, né? Então, fica aí, filosofando aí, não deixem ninguém dizer pra vocês que vocês não conseguem, que nem foi do filme aí que o Febrini falou, que disseram pra ele que ele não ia conseguir, eles conseguem. Exato, consegue, é só, né, tu querer, é só tu querer. Batalha e que consegue. Sim, não demorou muito, né? É muito foda, né? É muito foda porque o próprio De Niro lá faz um personagem que é um general lá, né? Um cara de alta patente. E é um cara cheio de problemas com álcool, já tem um monte de problema na carreira e tal. E todo mundo respeita o cara. E o Cuba Gooding Jr., que era um cozinheiro, né, e decide se tornar um mergulhador, é um cara mó certinho e todo mundo tem um preconceito foda. E também traz essa reflexão, né? Pô, às vezes a gente faz tudo direitinho, nunca dá certo, nunca respeitam a gente. E tem um maluco ali que só faz cagada e nego só dá os prêmios pra ele, mas tipo, não esquenta a cabeça, cara. Você vai chegar lá, sabe? E no final tem essa redenção do De Niro também, que quando ele entra ali e ajuda o cara, né, a conseguir os 12 passos, fala pra corte. Cara, essa cena é emocionante pra caralho. Veja nesse filme que é muito foda. O filme é emocionante demais, é muito bom. Esse filme é sensacional. Eduardo! Cara, então, eu vou falar de uma série que me fez chorar bastante também por causa do contexto histórico dos personagens com a realidade da época e tal. Que é uma série que na época que eu vi, né, ela passou no SBT, que é Everwood. Ah, eu lembro. Muito boa. Muito boa essa série. A série conta a história de um médico, né, que um neurocirurgião, em um determinado, que a esposa dele sofre um acidente e morre. E deixa ele com duas crianças, um adolescente e uma mais nova. E ele havia feito uma promessa pra ela que ele iria continuar, né, iria seguir a vida, mas ele iria se mudar da cidade grande e iria pra uma cidade pequena. E ele se muda pra cidade de... E essa cidade pequena que ele iria se mudar é a cidade de Everwood, que é onde eles haviam passado um final de semana, eu acho, uma coisa assim. Tinha marcado muito eles e tal, então ele havia prometido que se alguma coisa acontecesse, ele iria pra lá. Então ele se muda com os dois pra lá. E o filho adolescente... Quando é essa série, Edu? Cara, ela passou no SBT, me parece que em 2002 ou 2003. Ah, beleza. Mas ela é originalmente, acho que de 2000. Deixa eu ver o ano aqui. É 2002. Então, e o filho adolescente, ele era muito rebelde. E ele tinha muita rixa com o pai. Ele culpava muito o pai pelos problemas da família, pela ausência e coisa e tal. E nessa época eu tinha uma relação muito semelhante com o meu pai. Que o meu pai, na época... Não... olha aí, a arte imitando a vida real aí, ó, Febrinho. Né? E na época eu não entendia muito bem isso, né? Mas por questões profissionais e tal, o meu pai passava muito tempo fora de casa. E o pouco tempo que ele passava em casa, obviamente, ele tava super cansado, queria descansar e tudo. E eu ali, meio adolescente, meio criança e tal, tinha muito aquela coisa de que eu queria ter um tempo com ele, queria poder aproveitar as coisas com ele e tal, e não tinha condição, não tinha como. E já tava começando a ter um atrito familiar por conta disso, ele e minha mãe começando a brigar por conta dessa ausência e coisa e tal, e umas outras tretinhas familiares estavam rolando. Então, tipo assim, os dramas que essa série iam apresentando, eles iam casando muito com as coisas que eu ia vivendo. E tinha o personagem que era o narrador na série, ele tinha uma voz, a versão dublada, né, tinha uma voz forte, o personagem e tal. E todo final da série, todo o encerramento de episódio, vinha com aquela coisa de mensagem, que o cara vai encerrando a narrativa do episódio e deixa aquela mensagem sobre o que aconteceu e tal. E, cara, toda hora que o cara ia falar aquela mensagem, era alguma coisa que me tocava, assim, e que eu chorava, saca? Nossa, cara. Era caraca, uma coisa que Edu, marcava. Vai chorar aí agora. Nega, eu... eu lembrando que Edu falando coisas. Isso aí de mensagem e coisa e tal, falou em SBT, e eu me lembrei de uma coisa agora que às vezes me deixava assim... A mensagem era meio profunda, assim, que dava um... não sei explicar, assim, mas me emocionava, que era aquela mensagem que dava no final da transmissão do SBT aos domingos. Eu lembro, era muito bonita. Lembra? Puxa vida, aquilo lá era... E olha que eu nem sou religioso, hein? imagina, né? Porra! Né, cara? Alguém lembra? Febrinho lembra disso, Febrinho? Não? Não lembro, cara, não lembro. Edu, lembra? Cara, eu tenho uma vaga lembrança, não me recordo totalmente não, mas eu lembro que tinha uma coisa assim. Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Timbu, nós estamos velho. E cara, quero deixar a menção honrosa de um filme que me fez chorar bastante. Porque todo mundo, quando fala em filmes da Disney que te fizeram chorar, vão lá, Rei Leão, a cena do pai do Simba, não sei o que e tal. Cara, o filme da Disney que, até hoje, quando eu pego pra assistir, que eu vejo, cai uma lagrimazinha e ainda eu choro, é Toy Story, saca? Em dois Toy momentos. Toy Story 3? Não, o primeiro. O primeiro Toy Story. Ah, o primeiro não me fez chorar, só o 3. O primeiro me fez... O 3 é bem triste também, cara. Mas o primeiro me fez chorar, saca? Com a rejeição do Woody também ali é bem triste no começo. É, cara, justamente. É as duas cenas. É a rejeição do Woody no começo e a cena que o Buzz descobre que ele é um brinquedo. Que toca aquela música que voar eu não vou nunca mais. Cara, sim. Nossa, aquilo ali você... Cara, tipo assim, você vê, ah, os sonhos morrendo, ele despedaçando a ilusão da criança, saca? Aquela coisa toda assim, nossa, velho, é muito marcante essa cena. Então ficou a minha sombra rosa aí, ó, o filme da Disney que faz chorar além do Rei Leão, é Toy Story. É triste, sim. Vou voar, é só eu querer, tal qual ave no ar, basta crer e voar. Ao infinito e além. O que foi? Está chorando? Não, eu estou segurando a parede. Então, gente, o nosso último tópico aqui, antes da gente abrir para os assuntos gerais, é leitura, né? Diz aí o Febrini que tem livros aí que fizeram ele molhar as páginas aí. Nossa senhora, tem uns aí. Fala aí, Febrini, então. Cara, eu tenho que citar ele, tem um monte de outro, mas eu tenho que citar O Senhor dos Anéis. Quando eu li O Senhor dos Anéis na adolescência, e tem aquela cena clássica, que hoje já tá batida, né, da morte do Boromir. Puta, cara, aquilo ali no livro foi uma desgraça, cara. Puta merda. E o Boromir no livro, pra quem não leu, ele é um cara muito gente boa. No filme ele parece até meio cuzão, assim, às vezes, né? Parece que ele é um cara meio dark, assim, né? Meio sombrio, que quer o anel, aquela coisa. No livro ele é mó gente boa, cara. Ele é amigão mesmo. Ele é exatamente como o Aragorn, tá ligado? E a gente pega um carinho muito grande pelo personagem. E, cara, naquela cena lá, quando ele tenta pegar o anel do Frodo, o Frodo foge... E aí depois ele volta a si, né, e fala, o que eu tô fazendo, cara? E aí ele sozinho começa a lutar com uma cabeçada de orc, malandro. E vai empilhando, ele faz montanhas de orcs, tá ligado? Ele empilha, faz colinas sozinho, se arrebentando. E aí começa a levar flechada pra todo lado. E tipo, o cara, ele teve a redenção, né? Ele teve aquela decaída, mas depois ele veio à tona e falou, não, cara, isso não é certo. Mas ele não teve a chance... De seguir, sabe? De continuar. É aquele negócio, às vezes a gente erra, e aí você vai lá e se arrepende e consegue consertar. E quando você se arrepende e não consegue consertar, porque você não teve a oportunidade. O que aconteceu com o Boromir ali foi isso, tá ligado? Ele não teve oportunidade de consertar aquele erro que tinha cometido, né? E putz, cara, essa cena aí no livro é fantástica. E aí chega o Aragorn lá, quando ele tá na merda foda, e ele chama o Aragorn de irmão e, puta, protege lá o nosso reino, chama ele de rei, né? Meu rei, você é o meu rei. Puta que pariu, cara, eu chorei pra caralho. E aí depois vem o filme e tu vê que é o Xambim fazendo o Boromir. Mas eu gosto do Xambim, cara, ele é fodão. Sim, pois é, e aí tu vê que é ele, é justamente o que eu tô falando, é o que morre sempre. É. Morre em tudo. Né, cara, digno. Mas Febrini, essa cena que tu tá... É exatamente essa cena que ele morre que tu tá falando, me fez chorar também, mas foi de rir, né? No Lego Senhor dos Anéis. Ah, no Lego é muito engraçado. O que os caras tiram dele? Uma vassoura, né? Uma banana, um negócio uma assim. Uma banana. Eduardo. Fazer uma missão honrosa? Opa, faça. Cara, ainda no mesmo filme, só uma segunda cena, né? Não é nem mudando de filme. Uma menção honrosa ao filme do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, lá no final, quando tem a coroação do Aragorn, e aí os hobbits, né, se ajoelham, e o Aragorn chega e fala, meus pequenos, vocês não se ajoelham pra ninguém. E ele se ajoelha, o reino inteiro se ajoelha. Caraca. Pros hobbits. Puta que pariu, chorei pra caralho. Essa é outra coisa que a gente faz a gente chorar, assim, de orgulho, que é a consideração, né, cara? Consideração é foda, cara. Uma das coisas que eu mais prezo na vida é a consideração. E essa cena retrata muito bem isso, né? Sim, cara. O reconhecimento, né, de tipo, pô, calma, gente, foi vocês que fizeram o bagulho, né? Porque se você parar pra pensar, os caras menos prováveis pra fazer tudo aquilo foram os hobbits. Exato. Você tinha guerreiros incríveis, com armas, armaduras, e você tem aquelas criancinhas. Então ali foi um reconhecimento, né? Tipo, gente, a evolução de vocês nem se compara à minha evolução, né? Então a gente se ajoelha aqui pra vocês. Puta, isso é muito foda. Né, cara? Exato. Foi digno. Fantástico. Edu! Cara, vou mencionar aqui que me fez chorar. Eu vou falar de um mangá que é o mangá top da minha vida. E eu comentei dele lá no cast que eu participei do Cultura Nerd Geek, do Conversa Nerd Geek, aliás. E é o Chobits. Cara, que mangá eu fiquei foda. Eu fiquei com vontade de ler esse mangá depois que tu falou, Edu. Cara, o mangá leia, Team Blue. Leia, que eu tenho certeza que você vai gostar, cara. Que é um mangá muito bom. Ah, o problema bom. É que tem que ler, aí é foda. Mas ele é pouco, cara. Ele é curtinho, saca? E okay. É uma história muito gostosa, você lê rapidinho, saca? Febrini fica me matando com a boca lá, sem falar. cada vez que eu falo alguma coisa assim, o Febrini me arranca um pedaço assim, com a imaginação dele. Né, cara? O que mais me fez chorar na história do mangá e tudo é que a tia, personagem principal do mangá, ela tem uma série de livrinhos que ela lê durante o mangá que chama A Cidade Sem Ninguém. Que é tipo uma história dentro da história que conta a história de um personagem que chega numa cidade que não tem ninguém. Porque tá todo mundo já com outras pessoas que não são pessoas. Mas e essa pessoinha não sabe quem essas pessoas são. E ela fica muito nesse drama de discutir a existência do que é você estar sozinho, por que as pessoas buscam essa solidão, por que as pessoas preferem uma companhia artificial do que a companhia de outras pessoas, por que as pessoas têm tanto medo de se machucar com o que as outras pessoas têm a dizer e coisa e tal. Só que faz isso de uma forma assim, muito delicada, sabe? Muito pura, como se fosse uma criança mesmo ali, uma coisa bem infantil, de uma leveza tão grande que toca a alma que, nossa, cara, é muito foda. Leiam que é muito foda, cara. Chobits. Ah, esse eu vou ter que ler esse aí, vou ter que ler. Fabi! Eu tenho um livro que me fez chorar quando eu era adolescente. É um livro clássico. Entendeu? É clássico brasileiro. Mas, gente, lembra que eu falei que eu choro por animal? Então, eu chorei muito lendo. Eu fui obrigada a ler, porque era livro de escola, né? Mas eu chorei com Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Na hora que vamos dizer assim, o animalzinho da família vira refeição. Ui! É. Ó. Mais uma vez, a arte imitando a vida real, porque aconteceu comigo também, a mesma coisa. Uma vez a minha mãe matou minha galinha. Não, aconteceu com a minha mãe, né? Mas o vizinho que fez isso, né? Minha mãe tinha um gato, ele gostava de saborear a iguaria, o vizinho, né? E resolveu fazer. Caraca, o da minha mãe. Meu Deus, Meu Deus do céu! Mas isso foi onde? No Rio de Janeiro? Não, aqui na Praia Grande mesmo. Caraca. Mas o cara fez. Aí, depois de muito tempo, o filho do cara contou pra minha mãe. Minha mãe queria matar o velho. E comer. E comer, botar o gordo no rolete, né? Que barbaridade. Mas então, Vidas Secas é muito triste. Você quer ler? É uma história sobre aquele sertão castigado, seca, que era uma família que não tinha o que comer, entendeu? Então... Poxa vida. E olhou ali, era o que tinha, não tinha comida nem pra eles, nem pro cachorro, então vamos comer a baleia. Caraca. E comeram a baleia. E eu lendo aquilo, eu não queria ler mais, e eu tinha que ler porque eu tinha prova daquela porcaria. Eu falo, é um livro que eu não quero nem mais ver na minha vida, eu joguei fora. Tão revoltada que eu fiquei. É tenso. Caraca! Não, eu fiquei revoltada. Mas é muito real, né? É muito real, bom a galera ler, porque... tem gente que come gato e cachorro. É no... Não, e não, ai, só de comer, é mais a necessidade, né? Também. Ali, acho que, sim. Até além do que comer um bichinho, é a necessidade extrema, que muita gente reclama de barriga cheia, né? Mas aquele sim. negócio, reclamar é muito de viés de pensamento, né? Depende muito do seu ponto de vista. Tem gente que tá numa merda muito mais foda do que a sua, então não reclame, né? Mas eu falo exatamente isso. E todo mundo pensa que é lá fora. Mas imagina em quantas cidades que nem... São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente passando fome, entendeu? Que todo mundo pensa, ah, é do sertão. Mas voltando ao livro, eu fiquei muito revoltada, mas muito revoltada mesmo. Então eu tenho esse problema com animal. E pra mim foi problema com esse livro, Vidas Secas. Eu não indico pra ninguém que é sensível. E Tim Blue, não leia, passa longe. Puxa, Tim Blue, você não precisa nem falar pra ele não ler. É. Né? É só com figuras? Não, tem letrinha. Ah, então não vou ler mesmo. Então. O Timbu só lê figuras. É, vai que tem um audiobook pra você. Deve ter, eu tenho que falar com a minha sogra que é cega. Ah, e sim. É que assim, Fábio, eu, ao contrário de ti, eu gosto. Eu choro de tristeza no filme, mas eu gosto, porque a gente precisa de coisas assim, sabe? Pra gente poder se aliviar, assim, de tantas outras coisas. E eu gosto, eu fico sentido com o bichinho e coisa e tal, mas, sabe? Eu procuro ver esse tipo de coisa, eu não gosto de ver vida real. Aí esse documentário ou esses vídeos que rolam na internet assim, de pessoa maltratando, assim, isso me revolta, ao contrário, me dá um efeito contrário, sabe? O que é mídia, o que é fantasia, o que é feito pra gente assistir, isso eu assisto de boa, assim. Não sou extremo que nem tudo de não gostar mesmo. Mas é foda. Onde tem bichinho, eu acho que eu choro por um animal, mas não choro por uma pessoa tão fácil assim. Eu sou a mesma coisa. Febrine e o Edu, agora se morrer, eu não tô nem aí. Agora se morrer, meu cachorro... Sou a mesma coisa, meus bichinhos... Mas então fica aí, qual é o nome do livro? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vidas Secas. Ah, eu vou ver se consigo um audiobook disso aí, porque... Fodástico. Bom, eu também tenho um livro que me fez chorar, por incrível que pareça. Porém, como foi o primeiro livro que eu li, eu não lembro em que momento do livro foi. Mas provavelmente foi nesse exato momento aí que a um momento muito parecido com o que a Fábio falou. Né? O livro que eu li foi da série Vagalume, foi Zezinho, o Dono da Porquinha Preta. Ah, se tiver alguém lembro, que leu, se tiver alguém que leu e lembra do livro, vai saber me dizer se teve um momento que alguém quis comer a porquinha. Teve. Então foi aí que eu chorei. Tenho certeza absoluta que foi nesse momento. Porque o livro era muito bom, mas como eu li já faz 30 anos, eu não lembro mais. Né, apesar de ser o único livro que você leu, né? Ah, não foi o único. Eu também li aquele da borboleta lá, aquele que eu não lembro o nome. Ah, o Caos da Borboleta Tíria? É. Isso, eu excelente li esse aí também, muito bom. Isso eu só lembro da capa. Que era mó viagem a capa, né, velho? Mó hipnose, assim. Aquela asa tipo, parecendo um olho. Eu só li Marcos Rey, então, tá. Eu li a maioria, mas é do Marcos Rey. Porque eu gosto de... policial, então ele escreve muito bem, recomendo pra quem ouvir. Só emendando aqui, você comentou um negócio interessante aí de que você gosta desse tipo de história e tal. O interessante é que as histórias hoje, elas ocupam o papel que historicamente os mitos já ocuparam, as tradições orais já ocuparam e tal, que é a de nos transmitir conhecimento e de nos lembrar de determinadas coisas, saca? determinadas histórias, por mais que elas, tipo assim, nos incomodem, elas são importantes justamente para nos lembrar que essas coisas existem e elas, tipo assim, a gente tem que ter cuidado com determinadas coisas, né? Sim. Por exemplo, essas histórias que os animais são maltratados e coisas e tal, já são histórias que é para te conscientizar de que, ó, você não deve fazer esse tipo de coisa, e isso é o tipo de coisa errada e tal. Da mesma forma que igual o Vidas Secas, é aquele livro que te mostra aquela realidade crua, que te mostra que mesmo que você esteja ali na sua casa, com água, luz, saneamento básico, comida dentro de casa, internet, pra cuspir textão tosco no Facebook, tem pessoas que estão ali, saca, alguns quilômetros de distância, que não tem água pra poder fazer um arroz, ou não tem nem arroz pra poder fazer, saca? Pois é, Edu, pra te ver, isso é tão real, isso é uma loucura tão grande. Hoje mesmo, eu já não sabia se ia gravar o cast, porque eu tava sem energia elétrica. Há uma hora antes de começar a gravação, voltou a energia elétrica. E eu estou sem água nesse momento. Então eu tava sem energia elétrica e sem água. E o mais importante, que é o essencial de hoje em dia, né, que é a internet. A gente imagina. E aí, tantas pessoas que não tem isso diariamente. E como é que consegue viver? Não tem nada. Isso aí não tem é nada. Luxo, cara. Não tem o básico. Não tem nem o básico. Imagina, eu fico pensando como essas pessoas conseguem viver. Há pouco tempo aí, o Febrinho deve saber bem, que mora em São Paulo, né, Febrinho? Teve a questão da água, que tava faltando água diariamente, não era, Febrinho? Ano passado, ano retrasado, uma coisa assim, sim, não era? Sim. É, mas eu acho que o que o Edu tá falando é uma coisa muito mais profunda. Aqui sim, só pode faltar água, mas você pode comprar água em um monte de lugar, e muita gente comprou. Exato, exato. Então não tem água durante anos e você não pode sim nem comprar. Exato, aí mostra na televisão aqueles os animais mortos que morreram de sede, coisa e tal, e não tem o que fazer, cara, não tem sim, que fazer, cara, simplesmente não é tem o um que fazer. É um lugar muito tenso, assim, é até um pouco cruel quando chove, né? Porque quando chove são chuvas torrenciais, assim, que tipo inundam o lugar. E aí o Rapa tem uma música legal que fala sobre isso, né? Que ele fala, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se molha o meu Ceará. E aí quando chove, vem uma chuva foda, arregaça tudo, e daqui a pouco é uma seca que destrói tudo do mesmo jeito, né? Então nunca tá bom, nunca tá agradável, né? É um lugar realmente muito complicado. É que nem diz, tem um postzinho muito famoso que eu vi uma vez, eu nunca me esqueci, né? Que tá um mendigo dizendo, eu não tenho nada. E aí chove, perdi tudo. E é mais ou menos isso aí. Né? Eles querem a chuva e quando chove, destrói um pouco que eles têm ali. É foda. Então, é tipo, foda. Mas, enfim. Oi. Aqui tem um lugar que é um lixão. Literalmente as pessoas moram no lixo. Eles não, eles pegam aquela cabaninha de camping. Eles moram naquilo. Eles vivem do lixo. Então, você imagina, você tudo que você pegar é do lixo. Poxa, é triste. Pô, vocês estão querendo que eu, no final do cast, diga coisas que me fizeram chorar, esse podcast. Caralho. Não é? O que foi? Está chorando? Não, eu tô segurando a parede. Mas vamos lá, gente. Vamos, né? Vamos ao último tópico aqui, que é o aberto, né? Então, eu vou pedir pra cada um, cite aí as coisas, no geral, que lhe faz chorar e que lembrar de cabeça, né? Então, pra dar uma ideia de como que seria essa parte, eu vou falar uma coisa aqui que me faz chorar, que são pessoas idosas, cara. E, por quê? Não é assim, simplesmente eu vejo um velho na rua e começo a chorar, não é isso. Fico imaginando a pessoa pensando assim, como assim? Tipo, eu passo pra um velho e começo a chorar. Mas assim, coisas que me fazem chorar, assim, de decepção e às vezes de raiva, ódio, assim, eu fico muito sentido quando eu vejo, assim, o pai, o filho maltratou o pai idoso, ou aquele asilo era roubado, roubava o dinheiro dos velhinhos, cara, isso eu choro de imediato, cara, isso é muito triste, cara. Pessoas idosas, pra mim, eu comparo muito com animais. que são inofensivos, indefesos, aliás, né? São indefesos, cara, não tem ninguém por eles, assim, sabe? É como uma criança, né? Tem um monte de estudo aí que comprova que quanto mais velho, mais parecido com a criança a pessoa vai se tornando, né? Exato, exato. Mais dependente também. Porra, cara, isso dá uma tristeza tão grande. Eu choro, cara, eu choro. Não posso... isso realmente me incomoda, Fabi. Isso é o teu nível, assim, de maltratos com animais, assim. Não, mas eu também, eu fico também, assim, com idoso. Aqui na minha cidade é muito comum. Parecido, né? Aqui na minha cidade é muito comum. Porra. Porque o pessoal tem um apartamentinho aqui, né? Aí pega, joga os velhos aqui e deixa. É muito comum se chamar ambulância, essas coisas, do velhinho cuidando do outro velhinho. Que horror. É, vai procurar a família tá em São Paulo, não liga. Aí tem que entrar assistente social. É muito comum aqui na praia eles jogam os velhos. É normal. Coisas. É horrível. Isso é realmente muito triste, muito triste. Horrível. Vai lá, Fábio, fala aí, coisas que te deixam... coisa que me deixam triste, justamente, é isso. É criança, ver criança sofrer, é muito triste. É, animais, pra mim, é muito triste. E pra mim, também, assim, quando vê uma pessoa que ela não tem o que comer, ela não tem o que pagar uma conta... Eu já cheguei a pagar muito conta de gente por causa... Eu ficava triste porque tinha um filho e a criança não tinha dinheiro... Ele não tinha dinheiro para pagar uma luz, para a criança tomar banho. Eu já paguei conta. E faço voluntariado de animal. Eu faço voluntariado de gente. Assim, de gente, ó. De pessoas carentes. Não tanto assim que eu vá fazer. Eu simplesmente, a ONG me pede a caixinha do leite, para eles botarem uma sopa, uma comida nessa caixinha, para dar para as pessoas. Então, todo dia eu vou, lavo a caixinha de leite, tiro aquela tampa de cima, para ficar como um recipiente, e eu todo mês eu dou todas as caixas de leite. É o que eu posso fazer, entendeu? E, olha só. E sempre vem buscar aqui, ou então eu pego um Uber e levo na casa da mulher, que é aqui, um pouco aqui mais perto. Eu faço assim, é o que eu posso fazer. Mas eu tenho mais inclinação para a causa animal. Olha só, que legal. É, isso realmente é muito triste. Maus tratos em geral é sempre muito triste e isso me faz chorar também. Edu! Cara, hoje eu... O que me faz chorar é um pouco uma motivação um pouco mais egoísta. Mas é questão de frustração, saca? Quando você foca uma coisa, você estabelece ali fazer uma coisa, você tenta, você planeja tudo e você não consegue o resultado que você quer, saca? Isso, porra, me chateia e me deixa... choro um cadinho por conta disso. Tu chora com frustrações, então? Com frustração. Então tu chorou aquele dia que eu disse pra ti que o MachineCast é meu. Mais ou menos. Manda ele enfiar no cu, Edu. Ele vai gostar, então nem ofensa. Ah, essa foda. olha aí. Mais alguma coisa, Edu? Não, cara, hoje em dia, eu já fui muito manteiga, né? Antigamente qualquer coisa me fazia chorar. Então, hoje eu tô nessa coisa um pouco mais controlada, assim, já. Olha, me seguro só um pouco mais. Beleza. Então, pra encerrar, Febrini, fala aí pra gente, Febrini, o que te muito faz bem chorar, hein? De âmbito geral. Cara, eu não choro muito com essas coisas que você e a Fabiana citaram, porque eu aprendi a evitar isso, tá ligado? Eu aprendi a me distanciar, porque são coisas que me deixavam mal, sabe? Eu via aquelas coisas... Um exemplo clássico disso, aqueles vídeos da ACD, que sempre passa na TV. De criancinhas. Cara, eu via aquilo e eu ficava muito mal. Porque dá uma sensação muito de impotência, né? De tipo, cara, por mais que eu fizer, não tem o que... Tipo, tem coisas que você não consegue mudar. Você pode ajudar. Por mais que a gente junte, por mais que a gente dê R$1.000 ali, né? Não vai adiantar. Se você der R$1 trilhão, você não vai conseguir, sabe? O que você quer no seu coração pra aquela criança e tal. Então eu aprendi a me distanciar disso. Eu não vejo esse tipo de vídeo. Eu não vejo vídeo de babá maltratando criança, de babá maltratando idoso. Eu não vejo. Se estiver passando em algum lugar, eu saio do lugar. Na internet eu não vejo nem fudendo. Eu aprendi a me distanciar disso. Porque isso me deixava muito pra baixo, muito mal, sabe? Era uma coisa muito depressiva. Eu comecei a perceber que tava me fazendo mal. Então eu não choro com isso. O que me faz chorar hoje muito é a arte. É o filme, sabe? São livros, sim, são filmes. Eu choro muito com filme. Eu assisti recentemente, eu revi. Eu tinha visto quando era muito criança, não tinha entendido porra nenhuma. Aí eu revi recentemente um filme chamado Tempo de Despertar. Ai, que é com muito... o De Niro e com o Robin Williams. Cara, é muito lindo e é muito, muito, muito triste, cara. É, sim, cabuloso, assim. Tem na Netflix também, assistam. É muito foda. Conta a história de um cara que tem uma paralisia muito grave, né? Que é o De Niro, no caso. E o Robin Williams, ele é um médico, né? Ele é um médico super não padronizado, sabe? Ele chega fazendo um monte de teste com a galera, coloca música, e ele joga bolinha, e as pessoas pegam a bolinha porque elas têm um reflexo ainda ativado no cérebro. Elas estão paralisadas, mas a área do reflexo ainda tá em atividade. E é muito foda. E tem uma cena muito emblemática quando ele, o Robin Williams descobre um remédio foda lá e dá pro personagem do De Niro, que o De Niro sai da paralisia, né? Acorda, sai andando pro hospital, aquela coisa. E aí, de madrugada, o Robin Williams encontra o De Niro. E o nome do filme é Tempo de Despertar. E todo mundo vive falando que as pessoas que estão ali estão dormindo, né? E aí o De Niro tá lá sentadinho na mesa, o Robin Williams chega e fala... O que você tá fazendo e tal? Aí o De Niro fala, cadê todo mundo? Aí ele fala, as pessoas estão dormindo. E o personagem do De Niro fala, eu não estou mais dormindo. E puta, isso é muito foda, é muito emblemático, sabe? Ele não tá dormindo, obviamente, mas tem toda a relação com a doença dele. Pô, eu tô vivo aqui em pé, andando, falando, me comunicando com você. E cara, esse filme é cabuloso também. Eu nem ia citar ele aqui hoje, mas veio agora na memória aqui. A arte, cara, ultimamente me faz chorar demais e eu recomendo muito. É um tipo de choro bom, sabe? Não um, sim, choro que te, sim, deixa depressivo, te deixa pra mal, assim, acaba com a sua vida. É um choro que você fala, caralho, como a vida é preciosa. É um choro que faz você dar valor pra vida, sabe? É muito foda. Caraca, tu falou nisso daí agora, nessa questão do remédio e tal. Esses tempos eu chorei, assim, não feito uma bebê, mas escorreu uma lágrima, assim... Uma série que, não, teoricamente, não é pra isso que ela serve. Eu estava olhando o Arqueiro Verde, a série, eu acho que é a quinta temporada. E a namorada do Arqueiro Verde lá, ela ficou só paralítica. Só um minuto, antes de você terminar. Edu, isso aí é nostalgia? Tá dentro do... Não, cara, isso é super recente. Tipo, temporada agora. Não, mas eu tô relatando uma situação, não tô falando da série em si. Eu tô zoando, mas, cara. Pois é, eu sei. Aí a moça, ela ficou com paralisia, né, da cintura pra baixo, então ela tava com uma cadeira de rodas e coisa e tal, e assim, do nada, absolutamente do nada, um amigo dela lá, criou um microchip que implantado na coluna dela, ela voltava a andar. Sabe? Simplesmente do nada, então, pra gente é assim, bom, é ficção, tranquilo, mas aquilo ali me deu um sentimento assim, porra, já pensou se isso fosse na vida real? Aquelas pessoas que não podem mais andar, que gostariam de andar, fazer as coisas sozinho e coisa e tal, assim... Claro, como uma pessoa normal, elas conseguem, muitos conseguem ter uma vida quase normal, né? Porque, sim, elas batalham pra isso. Mas elas voltariam a andar. Poderiam jogar futebol, sim, coisas que elas não conseguiriam mais. E aquilo me deu um sentimento, assim, tão, tão bom. Pena que era ficção e eu fiquei muito emocionado com aquilo ali. Porra, sim, demais. É muito foda, cara. Do nada, pra te ver, do nada. No Tempo de Despertar mesmo, tem uma cena muito foda. O Robin Williams e as enfermeiras vêm com uma teoria de que alguns pacientes desses que estão com essa deficiência, eles estão completamente paralisados, né? Alguns voltam a se mexer simplesmente com o contato, com o toque humano, sabe? E eles têm essa teoria e tal, e alguns pacientes, né, dão algumas reações muito pequenas, assim. E tem uma hora que o De Niro, lá no final do filme, já tá voltando, né? Eles pararam de dar a droga, ele tá voltando pro estado dele... E ele começa a ficar todo cheio de tremelique, o caramba, e ele se apaixona por uma mina. E aí tem uma cena da dança, né? Onde ele dança com ela, uma música romântica, porque ele queria dançar com uma mulher. E ele para, cara, de tremer, e ele fica, tipo, bom, assim, porque aquela teoria do toque funcionou, né? É o calor humano. Olha, ali, ele só precisava de um abraço. Puta, esse filme é maravilhoso, cara. Olha só, poxa vida. Hoje tá foda. Hoje vamos ter que terminar o cast chorando. Tema, caralho. Vou ter que terminar o cast chorando. Termina com a música do Rafa, que é maneira. Oh, Deus, perdoa esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. foi? Está chorando? Ah, eu tô segurando a parede. Certo, pessoal, então vamos terminando por aqui. Foi muito chorume demais esse cast. Olha aí, tô fazendo jabá. Né? Chorume não é de chorar, eu tô louco. Não é, mas esse jabá foi estranho. É, o chororô. O jabá foi o que veio mais forte na cabeça, foi o jabá, né, Edu? Foi, né? Mas então vamos começar com as despedidas e as considerações finais aí. Edu! Então, cara, é aquele caso, né? Levante, joga a primeira pedra quem nunca chorou na vida por alguma coisa. Nem que seja porque tomou uma surra. Mas por alguma coisa chorou. Coisas que fizeram chorar, a surra do meu pai. Oi? Coisas que fizeram chorar, o chinelo. O chinelo. Havaiana de pau. Caraca! E essa aí foi em dois sentidos, né? Na dor e na risada, né? Na risada. Né, cara? Então, é uma coisa comum e dizem os psicólogos, é uma coisa até saudável. É importante a gente, filosoficamente, é importante a gente ter a expressão do choro, porque se a gente tem a expressão do negativo, a gente pode, é capaz de reconhecer e percorrer e correr atrás da expressão do positivo também. Então, deixar você chorar, extravasar suas emoções ruins, se for um choro ruim e tal, é importante para você buscar coisas boas. E se você estiver chorando de tanta alegria também é importante tudo, porque você tem que, né, soltar energia, liberar energia, compartilhar com o universo. Então, posso citar uma parada, Edu? Desculpa te cortar. À vontade, meu caro. Seja bem-vindo. Cara, o Edu falou um negócio... O Edu falou um negócio que deu um estalo na minha cabeça na hora, que é o choro de alegria, que é muito emblemático naquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade. Puta, tá bom. Filme, né? Cast todinho eu querendo cara, citar ele o filme. Sai e ele dá um choro de alegria tão foda, um choro tão contido, uma explosão dentro do coração dele, e você vê na lágrima só o reflexo daquela explosão que ele tá por dentro. Caraca. E é um choro de alegria muito bom, né? Faz a gente que tá assistindo se sentir muito bem. Nossa, sim, cara. Esse filme é fantástico. É compartilhar energia. Caraca, só coisa fantástica hoje nesse aqui. Pelo amor de Deus. É, vou chorar mesmo hoje. É isso aí, Edu. É isso aí, galera. Valeu. Então tá. Fabi. Ah, não. Peraí rapidinho, gente. Opa. Fabi, seja muito bem-vinda de novo. Muito obrigado pela sua presença. Já te falei que a casa é sua, então acostume-se. Obrigada. E Febrini, foi um prazer gravar com você novamente, meu caro. Você é sempre muito bem-vindo aqui no MachineCast também. Gosto muito da sua pessoa. É sempre um prazer gravar contigo. Valeu. Obrigado. Que é isso, cara. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui de novo. Pra mim, vocês já são irmãos aí, né, cara? Moro no coração e precisar, tamo aí pra qualquer coisa. É nóis, cara. Então, isso aí, então, Edu. Fabi! Então, pode fazer o jabá junto? Pô, claro, deve. Então tá. Então, que o Edu falou, eu achei maravilhoso, falando sobre o choro. Concordo com tudo. Eu acho que chorar, às vezes, é bom. Mulher é que faz muito isso. Por causa da TPM, a gente dá aquela choradinha básica todo mês e dá aquela aliviada do fígado, entendeu? Que às vezes a gente tá com raiva, a gente tá com alguma coisa. A gente vai lá, dá umas porradas no sofá, taca as coisas e a gente chora. No marido. Sim, dá umas porradas no marido. Eu pego o pau de olha aí. Brincadeira, meu gente. Meu Deus, meu Deus. Brincadeira. Mas então, e quem quiser me achar por aí, eu estou lá no podcast do Elias, também falo sobre choros e tudo. A gente fala sobre questões femininas. Então, quem quiser, é só entrar lá no portal do Cultura Nerd Geek. E muito obrigada por ter me convidado. Adorei. Foi de sopetão, mas adorei. Olha aí, só não pode levar a sutiã lá pro eles. Não, é, nem a sutiã, nem salto alto, mas lá a gente tira e relaxa. Aí, beleza. Febrini! Olá! Olá! Hello, it's me. Dizem que o cara ia completar, né? Fale aí e tá, tal. Fale aí. Bom, galera. Isso é um gosto, viu? Vou te falar. Né? Bom, galera, pra quem quiser me encontrar, eu sou lá do Alguma Coisa Cast. Já participei aqui, já fiz jabá, o famoso jabá, outras vezes, então não vou me alongar muito. É acc.descolados.com. Ouçam lá depois de ouvirem o Machine, é lógico. Olha aí, olha aí. Então, gostaria de agradecer aqui a nossa querida Fábio por ter disponibilizado o seu preciosíssimo tempo aí com a gente para poder gravar aí sobre Choradeira. E nosso querido Febrini também, que já tá aí direto na casa do Machine, já tá sempre no DeLorean aí. Aí diz ele que já se adonou do banco de trás, Edu. Não é, cara? Já. Tô no porta-mala. No porta-mala? Tô lá no meio do motor lá. Já é a mala oficial do Machine Cast. Então eu gostaria de agradecer a vocês aí por ter participado mais uma vez aí do MachineCast. E eu queria, né, mencionar aqui um recado do nosso querido amigo Zupão aí, que disse que o que faz ele chorar muito são os ninjas cortadores de cebola, que sempre atacam ele quando ele tá gravando o MachineCast. Certo, gente? Então fiquem agora com os off-topics. Mas será que vai ter, Edu? Off-topics? Cara, mas eu já tô chorando com essa pergunta. Se Spider tivesse aqui agora, estaria chorando só de não é, ter essa pergunta, né? Não, eu acho que vai ter acho que o Spider tentando achar um jogo, né? Não, eu acho que ele... Não teve mesmo, não teve. Puta, lembrei de um jogo que me fez chorar, caralho! Até semana que vem, galera. Tchau. Semana que vem. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Tchau. Fica nos off-topics. Words, and words are all I have to take your heart with. It's only words, and words are all I have to take your heart with. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Off topic. Ai, caraca, cara, como é que eu pude esquecer? Puta merda, cara! Vai chorar. Agora chorando, chora. Tô chorando aqui, cara. Chora na cama. Puta merda, eu chorei feito uma criança quando o Barry morre lá no Resident Evil 1, cara. Puta merda, eu me esqueci, cara. Só lamento. Caraca, tem muita morte de jogo aí, de... Do Metal Gear tem um monte de morte também, que é foda de aturar. Ah, tu tá louco, cara. Poxa vida, me esqueci. Mas, enfim. Faz parte. Então tá, gente. Muito obrigado aí. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.